Você sintoniza ZYV 514, Rádio Clube FM, operando em 92,7 MHz. Na internet, clubefm92.com.br. Uma emissora da Fundação Nossa Senhora do Bom Conselho, da Diocese de Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Bahia. Aqui é